ZYK 358, Rádio Metrópole, AM 1570 kHz, Gravataí, Rio Grande do Sul. Rede América. Você está ouvindo o programa Campeirando pela Metrópole, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da manhã, no comando de RC Carlão. Aí então, Reinaldo Mota, Mulher Fingida. Rádio Metrópole, a rádio pra quem gosta do Rio Grande. Primeiro lugar no seu dia a dia. Muito bem, gente, estamos de volta, são 6 horas e 29 minutos. Olha aí, a temperatura agora é 23 graus. Uma boa tarde, um bom dia pra você, meu amigo. De vez em quando eu troco, né? Dou um bom dia, dou boa tarde. Mas que tal, hein, tio? O cara parece que tá dormindo por aqui, né, tio? Mas que coisa séria. 6h29. Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Temperatura é 23 graus. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Para você que curte a nossa 1570 todo dia, né? Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Meu amigo Felipe, lá de Gravataí, parada 94. Bom dia para você, claro que vou rodar. Argeu e Maria Alessi, estou feliz. Mas que tal, hein, guri? E depois vem aí Desafio Amigável com Gildo de Freitas e Formiguinha. 34 21 19 22, esse é o telefone para você ligar, falar comigo direto aí. Pede a sua e vamos rodar a música de seu gosto até as 8 da manhã, beleza?